Salvador, Gol no Uno, 5-4, estabilizado na final, visual. Trem baixado e travado. O Uno 5-4 tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 9 nós. Ciente, livre pouso. O 1154, no solo agora ao 07, vai livrar a direita, prosseguir via Alfa Kilo, cruza o pátio 3 e prossegue para o Finger 10 no pátio principal. Direita, Alfa Kilo, cruza pátio 3, Finger 10, Gol no 1154. Comandador, pode ser o Comandador, pode ser o Comandador, 118.6, por gentileza. Salvador, boa noite no 7. Boa noite no 7, muito boa noite, prossiga. Gentileza, autorização 360 Guarulhos. Gente, confirma a rota que você apresentou, por gentileza, comandante. Blast, Upper Zulu 14, Group, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, Upper Whisk 58, posse. Obrigada, vou chegar com certo, por gentileza, mantenha a escuta para cópia. Guardando, obrigado. Pode no site, cópia. Siga Salvador, vou no 817. Autorizado para Guarulhos, 360 é o nível, decola da 10, saída da El, Lia da Crat. Encrate, intercepta o Pesulo 14 e prossegue conforme o plano. Aciona 5466 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado 360, conforme rota Crat, Pesulo 14 na saída da El da 10. Aciona 5466, controle 19.8 com 8 no 7, chamando o plano.